não sou doce igual Nestlé. Aqui não é TV, espera que cês vê. Realidade não é mágico de Oz, mas lógico que nós não é trágico, é feroz. O som é bom e cê vai pôr na sua lista, fã. Pra tá presente bem mais perto da sua vista, hã? Sua mina nem vai querer mais dançar na pista do tchan. Vai colocar até foto minha lá no Instagram. Não tô querendo estragar o seu casamento, mas o meu som traz caos, lamento. A culpa é sua, foi fazer um som de burro. Achou que era poeta só porque leu Dom Casmurro. A minha rima chega longe até no Horto grita. Enquanto tem uns por aí comendo tortuguita. Argumento sempre arranjo, para de auê. Porque aqui cê sabe manjo dos Paranauê. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Eu e o Léo, soltando acima que sobe tanto o nível que eles pensam. Meu e o céu, que o e o mel. Nenhum dos dois, eu venho com os dois. Pé no peito e é bem mais que Kill Bill, Léo. Lobão ou lobinho, lobo da noite. Não vou te fazer rindo, sou eu o bobo da corte. Tem os doente trocando chato por febre. Ah, tem os doente trocando gato por lebre. Só que eu tô pagando, passe quer. Só que eu sou malandro. Ah, yeah, yeah. Mano, esses Akuna tão de matar. Tá criada leite de peribão de banana. Terror, drama, até vai se for ação. Causa ataque cardíaco, então ai meu coração. Ai, não postei esses crepes, apaga. Não gostei desse rap, apaga. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Irmão, eu urro, para de frescura. Não, cê é burro, cara, que loucura. Como você é fresco? Eu não como, você é fresco. A meta é nota 10 e não 3. Tô com o Léo e a Miriam na rima, tão sempre hit. E é tipo a zoeira, não tem limite. Sorte fez sentido, os aposto na quina soa. 100 mil CDs vendidos, eu tosto platina à toa. Eu gosto de rimas boas e sofro desse mal. Com elas só com os pelas e só com o Percival. Esses raps que não trazem caos são ABC. São tão ruins que me causam um AVC. Tem som que é pior que tá no crack ou na lama. MC de Araque que clama, que é fraco e fama. Aí, se quiser chamar as FAQ cê chama. Porque eu vou presidir e nem sou Barack Obama. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Tem mentes por aí que a ideia é morta, tá sim. A minha porta rimas e elas porta capim. Já percebi que na cabeça deles não tem nada. Que presta foi sim, então corta pra mim. Ô louco, rima aí, certo? Ei, mano.